pode ter aproximação ao ar da cidade. Fechada 6, 3, decola 2, 4, chama o controle 1, 2, 0, 8, 1, 2.

coordenar pro Admop, pro Autosop, pro Fazendo 44. Salvador, muito bom dia, é o Gol 1250, cruza 2 no teto. Lucas Caju para o 350, pode voar direto já? Obrigado, vamos já. 3-6-0, microfone para o pensamento, de esquerda na 3-0-2-0, início é radial 290 de Vancouver. Thank you.